Ai, ai, ai, ai, ai, esse DJ Roger Mix tá demais! Cristo Castro, o cachorro da lata, agora é cachorro de raça! Simbora! Valéria Dondoca, satisfação em vestir você. Há muito tempo que eu vivi assim, e nem cachorro vinha atrás de mim. Ninguém imagina o que aconteceu nessa história entre você e eu. Você me achava feio e vagabundo, e eu vivia longe do seu mundo. Mas uma herança eu recebi, meu bem, e a metidinha ficou sem ninguém. E olha eu aqui, de carro importado, viajando pra Paris no jatinho alugado, bebendo só uísque, novinhas do meu lado. Você na solidão, chorando no seu quarto. Sabe por quê? Deixei de ser cachorro, cachorro vira lata. Agora eu sou cachorro, cachorro de raça. Deixei de comer lixo, já tenho pedigree, e agora é só filé que tá correndo atrás de mim. Deixei de ser cachorro, cachorro vira lata. Agora eu sou cachorro, cachorro de raça. Deixei de comer lixo, já tenho pedigree, e agora é só filé que tá correndo atrás de mim. É, meu bem, tá vendo só? Não me quis quando eu comia lixo, e agora quem não te quer sou eu, essa desgraçada. E olha eu aqui, de carro importado, viajando pra Paris, um jatinho alugado, bebendo só uísque, novinhas do meu lado. Você na solidão, chorando no seu quarto. Sabe por quê? Deixei de ser cachorro, cachorro vira lata. Agora eu sou cachorro, cachorro de raça. Deixei de comer lixo, já tenho pedigree, e agora é só filé que tá correndo atrás de mim. Deixei de ser cachorro, cachorro vira lata. Agora eu sou cachorro, cachorro de raça. Deixei de